Ruth Marlene e seu bailarino. Podem falar mal de mim, quem veja sol eu sou luna, mas o que dizem para aí não passa de calúnia. Podem falar mal de mim, eu sou deserto sem duna, mas o que dizem para aí não passa de what? Bruma.